1 Coríntios 10, 14 e 15, diz assim: por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para compreender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Bem, esse texto aqui, o apóstolo Paulo agora, ele começa a abordar um outro problema nessa igreja em Corinto, que era um problema da idolatria. A igreja de Corinto estava inserida na cidade de Corinto, no mundo grego, romano. Os gregos, eles eram conhecidos por o número de deuses que eles possuíam. Alguns de vocês estudaram mitologia grega, sabem de alguns dos nomes de alguns dos deuses: Deus Apolo, Zeus, Dionísio, Diana e assim por diante vai. E a igreja, dentro desse contexto também, que ela começou nessa cidade de Corinto, era uma cidade grega, ela também sofria fortes influências da religião idólatra pagã daqueles dias, e ela certamente infiltrou a igreja. O apóstolo Paulo escreve essa carta agora, nesse capítulo que nós lemos, para combater a idolatria dessa igreja. Então, esse capítulo e a mensagem hoje à noite vai ser focada na questão da idolatria, certo? Primeiro, é interessante que a gente compreenda o que é idolatria. Muito se entende sobre idolatria, às vezes a gente pensa que idolatria é adoração de imagens, de escultura, apenas. A palavra de Deus diz que não é apenas isso, o conceito está aqui. Primeiro, vamos ver a palavra aqui, idolatria. Dividir ela em duas partes. Primeira parte, ídolo. Essa palavra é em grego, verdadeiramente. Ídolo, que quer dizer falso Deus. Segunda parte da palavra, quer dizer latria, que é latria, que quer dizer culto ou adoração. Se unirmos as duas partes, culto a falsos deuses. Culto a falsos deuses. Agora, é importante que a gente redefina com mais precisão o que é um ídolo e o que é culto, para que a gente entenda o que a gente quer dizer aqui. Então vamos primeiro começar definindo pela última parte. Culto. O que é culto? Culto, a gente subentende às vezes que é apenas uma cerimônia religiosa. Se juntar para cerimonialmente, religiosamente, prestar adoração a alguém ou a algo. A palavra culto ou latria, aqui nas escrituras, elas têm um sentido completamente diferente, é muito mais abrangente do que isso aí. Prestar culto a alguém ou a algo quer dizer o seguinte: você colocar à disposição deste alguém, ou desta causa, ou deste algo, a sua mente, a parte racional, o seu entendimento, o seu coração, os seus sentimentos, parte emocional, não só a parte racional, mas também a parte emocional, e também colocar à disposição desse alguém ou desse algo a sua força. O que quer dizer isso? O seu tempo, dedicar o seu tempo de serviço, dedicar a sua mente, a sua consciência a entender melhor isso, e dedicar as suas emoções também a esse objeto de culto. É isso que quer dizer culto. Então, culto foge da realidade de cerimonial, do cerimonial religioso. Cultuar algo ou alguém não se resume a cerimônias religiosas. Em outras palavras, deixa eu falar aqui mais especificamente. O culto que nós oferecemos a Deus, ele é feito aqui na igreja, mas ele transcende a vida da igreja. Se você não tiver um culto na sua vida, em outras palavras, se o seu entendimento, se o seu coração, suas emoções, e se o seu tempo, sua força, seu serviço não for dedicado a Deus no dia a dia, você não cultua Deus. Você participa de um cerimonial religioso, de oferecer culto a Deus, que muitas pessoas fazem. Você faz parte de uma tradição que a igreja vem seguindo há muitos séculos, mas cultuar a Deus você não cultua. Você cultua aquilo que você dedica ao seu entendimento, o seu coração, seus sentimentos, e o seu tempo, o seu esforço e o seu serviço. É assim que Jesus mesmo define culto. Então, o que é que quer dizer aqui? Quer dizer que idolatria não é apenas adorar imagens de escultura ou deuses ou ídolos criados pela imaginação ou por mãos humanas, como acontecia aqui na cultura grega daqueles dias. A mitologia grega, os deuses gregos que eles adoravam, Zeus, Afrodite, que é lá na cidade de Corinto mesmo, tinha um templo. O Afrodite era a deusa da fertilidade. As pessoas iam adorar essa Afrodite. Tinha uma imagem de escultura dela lá. E lá eles praticavam orgias sexuais para adorar a deusa Afrodite. Esses deuses, construídos por mentes humanas, por ideais, por mãos humanas, adorar esses deuses é, de fato, praticar idolatria, porque eles não são deuses. Mas vai muito além disso aí, o que se diz idolatria. E essa carta aqui que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja em Corinto, nesse capítulo que nós lemos, ele trata do problema da idolatria de Corinto, que não era apenas ligado à vida cerimonial e religiosa do mundo grego daqueles dias, mas ia muito além disso aí. A igreja em Corinto, aqueles irmãos que faziam parte daquela igreja, apesar de se dizerem cristãos, apesar de terem suas vidas transformadas por Jesus, apesar de frequentarem os cultos e diariamente tentarem viver o evangelho nas casas também, eles foram chamados pelo apóstolo Paulo, exortados pelo apóstolo Paulo, pelo problema de idolatria que existia entre eles. E superficialmente, essa idolatria ela tem dois níveis, superficial e um nível mais profundo. Superficialmente, essa igreja, como é que ela praticava idolatria? Como é que ela se dava vazão nesse campo da idolatria? Bem, como eu já disse para vocês, esses irmãos da igreja de Corinto, eles eram convertidos do mundo pagão daqueles dias. Então, quase todo mundo que fazia parte da igreja havia tido uma vida passada fora da igreja. Eles frequentavam os templos de Apolo, de Diana, de Zeus, adoravam o imperador e assim por diante vai. Eles tinham uma vida voltada para a prática da idolatria cerimonial. E quando eles chegaram na igreja, eles começaram a frequentar a igreja, começaram a fazer parte da vida da igreja. Durante a semana estavam nas casas, no domingo iam ao templo também para adorar ao Senhor, repartiam as coisas em comum, começaram a construir relacionamentos dentro da igreja, mas eles ainda tinham um relacionamento lá fora. E eles ainda frequentavam algumas das reuniões e alguns dos cerimoniais religiosos que eles frequentavam antes de conhecer a Jesus. Então o que acontecia? O apóstolo Paulo trata essa questão aqui. No domingo, eles estavam na igreja, partindo pão, louvando e cultuando a Deus. Mas durante a semana, quando tinham as reuniões de Afrodite, eles estavam lá. E essas reuniões tinham banquetes, e eles comiam nesse banquete. E depois desses banquetes, eles ficavam, festejavam e faziam parte da vida religiosa pagã da cultura daqueles dias. E o apóstolo Paulo exorta esses irmãos a não participarem desses banquetes, porque essas comidas, elas, mesmo que não se entende assim, mesmo que ela esteja sendo oferecida a Diana, ela está sendo oferecida ao mesmo tempo a demônios. E o apóstolo Paulo diz, não comam dessas comidas, não façam parte dessas reuniões, porque vocês não podem estar frequentando a casa de Deus, partindo o pão no domingo e ao mesmo tempo tomando parte nessas reuniões que não agradam a Deus. Veja o que ele diz no versículo 20, é justamente o que ele diz. É claro que não, o que estou dizendo, aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Então, cerimonialmente, eles estavam envolvidos em práticas idólatras pagãs. Mas existe algo que é mais profundo, que fala a respeito da idolatria da igreja em Corinto, desse pessoal da igreja em Corinto. Por quê? Porque esse pessoal aqui, a gente leu nos primeiros capítulos, hoje estamos no capítulo número 10, mas nós viemos construindo essa mensagem desde o capítulo 1. E a gente vê vários problemas na igreja de Corinto que leva-nos a entender que a idolatria deles não era apenas nesse nível superficial. Ela tinha algo mais profundo. Lembra-se o que eu disse no começo? Que idolatria é cultuar ou investir o seu tempo, as suas emoções e a sua consciência em qualquer coisa que não seja Deus. Pois era isso que eles faziam. Eles valorizavam, investiam sua mente, os seus sentimentos e o seu tempo em coisas que não eram de Deus ou Deus. Por exemplo, eles idolatravam pessoas dentro da igreja. A gente viu logo no começo da carta que alguns dos irmãos na igreja supervalorizavam Apolo, outros supervalorizavam Pedro, outros supervalorizavam Paulo, eles faziam daqueles homens objetos da sua persuasão e do seu crescimento e busca espiritual. Eles eram ícones, stars, do seu dia a dia. Eram celebridades. E o apóstolo Paulo escreve à igreja para corrigir justamente esse problema. Além disso mais, a igreja de Corinto era uma igreja em que as pessoas, elas prezavam pela sua reputação. Em outras palavras, elas queriam ser admiradas por outros também, porque elas adoravam esses homens, elas praticavam idolatria com os pastores e os líderes da igreja. O apóstolo Paulo é contra isso, ele exorta a igreja. Mas essa igreja também, essas pessoas, porque eles faziam isso, eles também gostavam de receber o aplauso dos homens, eles prezavam pela uma reputação, por aplausos, por batida nas costas, por elogios. Tanto é que mais tarde a gente vai estudar, alguns capítulos à frente, essa igreja ela tem um problema da supervalorização de alguns dons espirituais. Todo mundo queria ser pregador na igreja, todo mundo queria ser profeta, todo mundo queria trazer revelação de Deus. Por quê? Porque essas funções, elas estão de público, em que as pessoas constantemente veem e observam e chamam a atenção. E o apóstolo Paulo, ele combate também essa questão na igreja. Não apenas isso. Como eu falei anteriormente, a cidade de Corinto era uma cidade que era marcada pela prática do sexo livre. A gente estudou isso aqui. Que na cidade de Corinto, eles praticavam imoralidade sexual. Talvez era pior do que os dias de hoje. O sexo era idolatrado na forma da deusa Diana, mas o sexo não deixava de ser uma divindade na cultura deles. E muitos deles também estavam envolvidos em prática sexual. Quando a sexualidade se torna um deus numa cultura, a beleza também ela se torna um ídolo. E um outro deus também, um outro falso deus, minúsculo, de minúsculo. Então, obviamente, esses irmãos da igreja de Corinto estavam envolvidos também no culto, na idolatria ao sexo, na idolatria a pessoas, na idolatria à sua própria autoimagem. E quando a gente começa a adentrar a fundo nisso aí, nós vamos começar a entender, sabe o que, pessoal? Que todo pecado, deixa eu dizer isso para vocês, queria que vocês não esquecessem, todo pecado tem na sua raiz a idolatria. Sabia disso? Todo pecado tem em sua raiz a idolatria. Por quê? Porque quando você peca, você tenta satisfazer o impulso da sua carne, que no momento que você está sendo tentado, você se considera mais importante do que Deus. Você quer satisfazer a si mesmo e você torna-se o Deus agora em X ou em controle da questão. Quando não é isso, existem outras formas de idolatria em jogo. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando você mente, eu dei esse exemplo no meu gás na semana passada. Quando você mente, alguém chega para você e diz assim, olha, semana que vem você traz aquele CD para mim. Aí você diz, trago? Não se esquece não, né? Não. Aí chega na semana que vem. Você encontra a pessoa que você prometeu trazer o CD. Aí essa pessoa pergunta para você, e aí, trouxe o CD? Aí o que você diz? Paz, foi tanta coisa que a minha pai... Olha, eu ia saindo de casa e chegou um visitante familiar, eu tive que dar atenção a ele. Aí quando eu vi, já não tinha tempo mais para ir no meu quarto pegar o CD, porque já estava atrasado para vir para cá. Aí você inventa uma história, você mente. Mas vamos pensar aqui, por que é que você mentiu? É porque naquele momento, a sua autoimagem se tornou algo importantíssimo para você. Você jamais iria considerar ter a sua imagem quebrada ou desfigurada para que aquela pessoa que você prometeu, Felipe, aquele ali, promete, mas não cumpre. Você quer proteger tanto a sua autoimagem, é tão importante isso para você, que você mente para que a sua imagem não seja desfigurada perante as pessoas. Vou dar um outro exemplo. Uma mulher que trai o marido. ou um marido que trai a sua esposa. Quando a gente vê o pecado, nós chamamos isso de adultério. Certo? Certo? Certo? Certo? Chamamos isso de adultério. Agora, vamos investigar o que está por trás desse adultério. Por trás desse adultério, talvez existam N fatores. Podemos considerar, talvez, o fato de que a mulher, ela nunca foi chamada pelo seu marido ou valorizada pelo seu marido. O marido nunca disse: você é bela, você é bonita. Mas ela olha na sociedade, ela assiste na televisão, ouve os comerciais, assiste os comerciais, lê as revistas, e na nossa sociedade, que tem um ídolo, a idolatria, que tem um ídolo da beleza, ela se sente sempre aquém. Por quê? Porque em casa ela nunca é valorizada pelo seu marido, mas ela almeja tanto um dia ser tão bela quanto aquela modelo de revista, ou aquele modelo de outdoor, ou aquela atriz de televisão. Pelo menos ela quer ser considerada bela, ou chamada bela por alguém. Então, a beleza, nesse momento, se torna o ápice, o almejo da sua vida, algo que ela deseja incondicionalmente, desesperadamente, que quando chega um outro homem que não é o seu marido, que nunca lhe agrada nessa forma, e diz: olha, você está bonita hoje, hein? Cabelo, cheirosa. O que é que você faz para ser tão cheia de atributos? Aí ela: oh, a beleza, o seu ídolo falou mais alto, e ela agora se torna vulnerável e cai numa outra forma de pecado. Qualquer pecado que você comete tem a raiz, a idolatria. E isso quer mostrar o quê? Se todos nós somos pecadores, existe alguém aqui que não tem pecados? Se existe alguém aqui que não tem pecados, a palavra de Deus diz, João, que este é mentiroso, e faz Deus também de mentiroso. Todos nós somos pecadores. Concordam comigo ou não? Sim, eu sou um pecador. Eu estou cheio de falhas, cheio de defeitos. Pergunta a minha esposa. Você talvez não vê tantos, mas ela vê muitos. Todos nós somos pecadores. E se todos nós somos pecadores, vamos seguir aqui o raciocínio. Todos nós somos idólatras. Concordam? Todos nós somos idólatras. O nosso coração está repleto de idolatria, porque todos os dias nós estamos correndo atrás de deuses que não são verdadeiros, e que a nossa satisfação é substituída por eles ao invés de Deus. Quantas mulheres não fazem da beleza uma idolatria, a imagem uma idolatria? Quantos maridos às vezes não fazem das esposas suas deusas? Quantas esposas não fazem dos seus maridos seus deuses, ou seus filhos deuses também? Vivem em função disso. Quantas pessoas não fazem, quantos de nós não fazemos do dinheiro um deus na nossa vida, que nós corremos atrás? Quantos de nós não fazemos o sucesso profissional, a carreira, um ídolo ou um deus? Por isso que nós nos matamos tanto para trabalhar, estudarmos. Quantos de nós não fazemos os outros ídolos, porque nós queremos receber deles os aplausos? O nosso coração está repleto de ídolos. É isso que Calvino disse. Tem a frase aqui no boletim, ele diz assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Sabe por quê? Porque quando você destrói um, aparece outro. O seu coração sempre está desviando os olhos de Deus. Você sempre está buscando a sua satisfação, cultuar, investindo o seu entendimento, investindo o seu sentimento, investindo o seu tempo em coisas que não são o verdadeiro Deus. Creio que com isso nós entendemos o que é idolatria. É adorar qualquer coisa que é criada, que não venha a ser Deus. Investir o nosso tempo, o nosso entendimento e o nosso sentimento nisso aí. Agora, qual é o poder que a idolatria exerce sobre nós? Se vocês observarem aqui o texto, eu não li esses versos, mas do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia com o povo de Deus no deserto, que foi repreendido por Deus, disciplinado por Deus, por conta de pecado, de idolatria. Deixa eu recapitular a história. Eu não vou ler todo o texto aqui para não gastar muito tempo. Mas deixa eu recapitular apenas a história. O povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo no Egito. Eles foram levados cativos para o Egito. E eles ficaram no Egito durante 400 anos, servindo como escravos de Faraó. Eles eram a última classe da sociedade egípcia. 400 anos de escravidão. Aí Deus levanta um homem, por nome de Moisés, Moshe, o Messias. Deus levanta esse homem, que nasce dentro da casa de Faraó, foi criado pelas criadas de Faraó, a filha de Faraó e as suas criadas, e Deus usa esse homem de uma forma miraculosa, poderosa. Já ouviram falar nas pragas do Egito? Que Deus manifesta contra Faraó e os egípcios. Por fim, a última praga que destrói os primogênitos egípcios, inclusive o primogênito de Faraó. Deus, ele de uma forma miraculosa, extraordinária, liberta o seu povo da servidão, da escravidão no Egito, e usa esse homem, Moisés. E o povo sai do Egito. E quando eles saem do Egito, livres, depois de muita luta, de muita batalha, de muita conversa, eles se deparam com o Mar Vermelho. E atrás dele vem o exército de Faraó para destruí-los. E eles, ai, tá fogo, na frente o mar, atrás Faraó e os cavalos, porque Faraó mudou de ideia, agora quer nos destruir. Aí o que, que Deus faz? Abre o Mar Vermelho. E o povo passa pelo Mar Vermelho e atravessa o outro lado. E o exército de Faraó vem na carreira para pegar o povo de Deus. Quando eles entram no Mar Vermelho, o que acontece? O mar se fecha e eles morrem afogados, soldados e cavalos. E aí Deus pega o povo e promete ao povo que os vai levar para uma terra chamada Prometida. E o povo está lá no deserto. Deserto não é um lugar que cresce relva, você não pode plantar lá cenoura, tomate, alface, mandioca, não pode plantar no deserto, porque nem tem umidade suficiente para alimentar a planta e o calor é muito forte. Então tudo que é plantado morre. Em outras palavras, vida não é sinônimo de deserto. Deserto é sinônimo de morte, de sequidão. Não existe água, não existe nada. E Deus, ele leva o povo para o deserto. Mas Deus, ele não é maldoso com o povo. Deus, ele é providenciador para o povo. E Deus, ele alimenta o povo com um pão que cai do céu. Já pensou? Chamado maná. O povo com fome, Deus, ele manda pão do céu. Aí o povo se cansa de pão. Aí se agora, poxa, Deus, só come pão. Quando os meninos que fizeram o Encontro de Jovens só comiam o quê? Biscoito. Aí, poxa, só biscoito. Deus, tá bom, vou variar o cardápio de vocês. Aí Deus mandava andorinhas, uns passarinhos, codornizes, e eles iam lá, matavam esses passarinhos, essas aves, e eles comiam também. Mas depois começavam, ah, Senhor, só pão e codornizes, maná e codornizes. E Deus, agora estamos com sede. Aí Deus vira no deserto. Você acha que tem água por aqui? Como é que você quer... Moisés, rapaz, não sei como tirar água daqui, é Deus. Moisés, leva o povo para aquela pedra lá. Essa pedra, Senhor, no meio do deserto, leva o povo para a pedra. Levaram o povo para a pedra. Da pedra sai água, Deus dá água para o povo. E como é que Deus guia o povo? No deserto você não tem placas dizendo, vá por aqui, você chega aqui, vá por ali, você chega aqui, é só areia para tudo que é canto que você vê. De noite não existe poste iluminando as estradas. No deserto, aí o que é que Deus faz? Não tem problema não, eu guio vocês. De dia Deus mandava uma nuvem, e essa nuvem guiava o povo ia atrás da nuvem, e de noite uma tocha de fogo no céu se aparecia, e o povo seguia essa tocha, era assim que Deus guiava. Não faltava nada para o povo no deserto. Mas mesmo assim o povo escolhia reclamar. O povo de Israel no deserto foi marcado pela insatisfação. Eles não estavam satisfeitos com a vida que levavam com Deus, mesmo Deus dando tudo o que eles precisavam. guia, sendo guia, sendo provedor da sua alimentação, dando água, dando liderança, mesmo assim, dando vitórias em algumas das batalhas que eles lutavam contra os seus inimigos, mesmo assim, o povo era insatisfeito. E por causa da sua insatisfação, o povo se viu atrás de outros deuses que não eram o Senhor que havia os libertado do Egito. E Paulo usa essa ilustração, essa analogia, para mostrar justamente a realidade da igreja de Corinto e a nossa realidade. Porque o poder que a idolatria exerce sobre nós é insatisfação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amados. Deus tem sido bom conosco. Amém? Deus tem sido bom. Qual foi o dia que Deus tem deixado de ser fiel para conosco? A nossa vida deveria ser uma vida completamente satisfeita no Senhor. De fato, o povo é liberto da terra do Egito para que eles agora se deleitem em Deus. Todas as suas necessidades agora são supridas em Deus. Deus é fiel com eles. Mas mesmo assim encontram insatisfação. Porque esse é o mecanismo natural do pecado dentro do nosso coração. Você compreende o que eu estou falando? Porque você e eu, nós somos assim. Quantas vezes Deus tem se manifestado fiel nas nossas vidas? Não estou dizendo que Deus nos priva de passar por crises ou por momentos difíceis ou por perdas. Mas quando nós passamos por perdas, por momentos difíceis, o Senhor está lá. A Shekinah dele está lá conosco, nos guiando no deserto. O pão está na nossa mesa e a sua presença não desampara de nós. Nós temos nele tudo o que nós precisamos para a nossa subsistência. Mas ainda assim, o nosso coração é desvairadamente insatisfeito. A idolatria, ela exerce o poder sobre nós, começando numa insatisfação. Por que que eu digo isso? Essa insatisfação, ela diz assim: tira os olhos de Deus, já tenho isso, mas isso não é tudo que eu preciso. Eu ainda preciso isso aqui, eu ainda preciso isso, isso. E que bom seria se a minha vida tivesse isso, isso, isso, isso. E eu começo a direcionar o meu foco, a minha vida, o meu entendimento, os meus sentimentos, o meu tempo em busca dessas coisas que não satisfazem. E aí eu me acabo preso numa escravidão, às vezes irreconciliável. Então a idolatria, ela começa na insatisfação e ela desemboca na escravidão. Porque é isso que ídolos pedem de nós. Os ídolos que nós levantamos, quer sejam cerimoniais, religiosos, quer sejam coisas ou causas que nós levantamos, ídolos são falsos deuses. E falsos deuses escravizam-nos. Eles pedem mais e mais de nós. Sacrifiquem, a voz dos ídolos é assim: sacrifiquem no meu altar. Sacrifiquem no meu altar. Essa é a voz dos ídolos. E no, vamos dizer, por exemplo, um ídolo que é a beleza. Sacrifiquem no meu altar. A mulher, ela se mutila, porque é um ídolo a beleza. Ela sacrifica o seu físico, o seu corpo no altar. Bota prótese plástico dentro de si. No, veja bem, eu não sou contra cirurgias plásticas, mas eu acho que a gente tem que repensar por que que pessoas fazem isso aí. Por que que nós fazemos esse tipo de coisa? Ou nos sujeitamos a isso? E sacrificam a saúde. Tem uma mulher, tem vários casos de lipoaspiração de pessoas que morreram na mesa de lipoaspiração. Muitos casos. Por quê? Porque a beleza é um Deus. Se sujeitam a vulgaridade, muitas meninas. Vulgaridade. Você olha assim, algumas meninas que às vezes saem hoje de dia de casa. Espero que minha filha não vai sair desse tipo de jeito, sair dentro de casa, não. Mas, você vê hoje em dia, mulheres que saem de casa vulgarizando a sua imagem. Por que que elas vulgarizam a imagem? Porque para elas, ou as outras pessoas são deuses para ela, que ela quer receber o aplauso delas, ou a beleza é um ídolo, que ela se acaba por conta disso aí. E quando não consegue o que quer, se sente miserável, chora, entra em depressão. Por quê? Porque os ídolos, a voz dos ídolos é: sacrifique no meu altar, dê mais e mais de si. Pessoas que têm um sucesso como ídolo, o que é que eles fazem? Sacrificam o tempo da família, sacrificam o tempo das esposas, sacrificam a sua ética, sacrificam relacionamentos por causa de sucesso. Pessoas que têm dinheiro como ídolos, o que é que eles fazem? Sacrificam relacionamentos, sacrificam pessoas. Já ouvi de casos, vocês sabem disso, de casos de quando o pai morre, os pais morrem, deixam a herança para os irmãos, irmãos matando outros irmãos por causa de herança. Já viram casos assim? Já viram? Eu já vi casos assim, de irmão que matou o outro irmão por causa de uma herança do pai. Porque ídolos são assim, a voz dos ídolos são: sacrifiquem no meu altar, sacrifiquem no meu altar. E o interessante é o seguinte: porque eles são falsos deuses, eles nunca podem providenciar a verdadeira satisfação que o seu coração almeja. Porque no fundo, no fundo de tudo, você quer apenas satisfação. E você dá mais, é assim, vou dar uma ilustração que a gente conhece. Você dá a mão, ele pede o quê? O braço. Você dá o braço, ele pede os dois braços. Você dá os dois braços, ele pede o pé. Você dá os dois braços e o pé, ele pede o outro pé, pede as pernas, pede tudo, vai sugando tudo de você. E é aos poucos isso aí. Começa na insatisfação, do mesmo jeito que o povo começou, que Deus não era agora o desejo deles, Deus não era agora a satisfação deles. Eles corriam atrás de outras coisas, adoraram falsos deuses, fizeram bezerros de ouro, foram atrás, se prostituíram, o sexo era uma idolatria para o povo de Deus no deserto. A igreja de Corinto era assim também, e nós somos assim também. E essa insatisfação, ela termina em escravidão, Chega um ponto que você está completamente preso, não consegue mais libertar-se. Todos nós somos assim. Mas a verdadeira pergunta hoje à noite é: como se libertar do poder da idolatria? Se nós chegamos à conclusão hoje aqui que todos nós somos, de uma certa forma, ou mais ou menos, idólatras. Se eu sou idólatra, se você é idólatra, se o nosso coração está constantemente produzindo ídolos, circunstancialmente e em várias ocasiões nós estamos tirando os nossos olhos e a nossa satisfação de Deus e colocando em outras coisas, como é que nós podemos nos libertar desse poder? Tenho certeza, se você parar para pensar, investigar um pouquinho a sua vida hoje à noite aqui, você vai encontrar diversos e inúmeros ídolos que controlam você. Esse pastor, não tenho mais como me libertar disso aí. Como é que eu faço para viver livre do poder da idolatria? É possível? É possível. É possível. Existem três passos aqui que eu queria passar para vocês muito rápido. Muito rapidamente. Como se libertar do poder da idolatria dos ídolos? Primeiro, você tem que identificar os seus ídolos. Isso não é uma tarefa fácil. Mas você tem que aprender a identificar os seus ídolos. Você tem que refletir o que está lhe controlando. O apóstolo Paulo, ele faz isso aqui implicitamente com o povo de Corinto. O que ele faz? Ele dá para esse povo um espelho. Qual é o espelho? A analogia dos israelitas no deserto. A história que Paulo conta, a partir do versículo 1, essa analogia do povo que estava no deserto, ele joga para a igreja de Corinto como se fosse um espelho. Em outras palavras, vocês estão se vendo nessa história? Vocês estão se identificando com esse povo aqui no deserto, murmurador, insatisfeito, insubmisso, escravo? Estão se identificando com eles, que a idolatria os levou à morte? Certa vez, 23 mil morreram no deserto por causa de idolatria. Está aqui no texto, você pode ler depois. Vocês se identificam com eles, o apóstolo Paulo dá um espelho e coloca para o povo. E hoje à noite o que eu quero fazer com você é colocar um espelho na sua cara. Coloque um espelho imaginário na sua cara agora. Olhe você nesse espelho. Se olhe nesse espelho agora. Existe um espelho para cada um de vocês aqui nesta noite. Olhe-se nesse espelho. E faça a pergunta: quem sou eu? O que é que eu estou correndo atrás? Nesse espelho você vai se identificar. Porque algumas perguntas você vai ter que fazer. Por exemplo, a primeira pergunta que você pode fazer para identificar o seu ídolo: o que é que me deixa mais realizado? O que é que me deixa mais realizado? Olhe no espelho e diga assim: o que é que me deixa mais realizado? Vai revelar um pouco da sua idolatria. É ser considerado belo ou bela? É ser promovido profissionalmente, ser de um profissional de respeito? É ser uma pessoa respeitada pelos outros? É ter muito dinheiro, ter uma vida confortável, é agradar de qualquer forma necessária, onde os fins não justificam os meios, onde os fins justificam os meios, desculpe, a pessoa que você ama. Quem é você? O que é que lhe faz realizado? Responda essa pergunta e você vai ter uma dica para os seus ídolos. Uma outra pergunta que eu posso dizer para vocês, para lhe ajudar: em que é que eu invisto a maioria do meu tempo? Eu invisto meu tempo em revistas de beleza, assistindo novelas. Eu invisto meu tempo correndo atrás de dinheiro, trabalhando demais. Em que é que você investe o seu tempo? A maior parte do seu tempo, pegue um seu cotidiano e faça a divisão do seu cotidiano e veja em que é que você mais gasta tempo. Na frente da internet, o seu tempo é mais dedicado a quê? E se na frente da internet, fazendo o quê? Talvez a sua idolatria seja sexual, talvez a sua idolatria seja... é uma idolatria de aprovação de pessoas. Em que é que você investe seu tempo? Em que é que você investe o seu dinheiro? Eu era pastor lá nos Estados Unidos e tinha uma moça lá que ela chegou para mim um dia, de classe média, estudou na faculdade, tinha um curso superior, e ela chegou para mim e para a Beth, uma vez assim: ó, me ajude que eu estou em dívida. Essa moça é em dívida, tem uma boa família e tal, estudou na faculdade. Pensei que ela tinha assim, sei lá, quanto é que de dívida você tem? Para a gente lhe ajudar. 30 mil dólares. Digo, como é, rapaz? 30 mil dólares. Eu disse: por que você está com uma dívida de 30 mil dólares? Ela chegou para a Beth e disse assim: teve uma vez que ela comprou, ela contou no guarda-roupa dela 300 pares de sapato. Porque o dinheiro dela ia para onde? Para comprar roupas, porque ela queria se sentir bela. Ela era gordinha, não se sentia bem com o seu próprio corpo. Ia comprar roupa, gastava dinheiro em roupas, grifes caríssimas, botava no cartão e a dívida ia rolando. Isso era um ídolo que ela tinha. Em que é que você gasta os seus recursos? Vai revelar também alguns dos seus ídolos que você tem. Olhe-se no espelho. Segundo passo: não basta apenas você identificar os seus ídolos e dizer: ah, esses são os meus ídolos, que legal, vou continuar vivendo assim. Aqui eles estão. Quais são os seus? Ah, os meus são esses. Guarda eles de estimação. Não é suficiente isso. Você tem que confessar os seus ídolos a Jesus. Por quê? Porque o único objeto da sua verdadeira adoração deve ser Jesus. Se você não tem Jesus como Deus e não age como Jesus fosse o Senhor da sua vida, e você tem outros senhores e outros deuses, você tem que confessar a Jesus os seus falsos deuses, as suas falsas esperanças, em quem você tem depositado a sua esperança. Eu espero que nenhum casal aqui venha a enfrentar traição no casamento. Mas se um dia você vier a enfrentar traição, se você trair a sua esposa, ou se você trair o seu marido, se você quiser restaurar o relacionamento, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Confessar o seu pecado ao seu cônjuge. Dizer assim: meu marido, eu pequei contra você. Eu traí o nosso amor. Não basta apenas você dizer: eu traí, e não chegar para ele e dizer que você traiu, porque aí o relacionamento nunca vai ser restaurado. Isso até leva no contexto de amizade também. Se você tem um problema contra um amigo, um problema relacional de amizade, você nunca pode restaurar o seu relacionamento se você não aprender a pedir desculpas, a confessar o seu erro, confessar o seu pecado. Quando você transgride pessoas que você se relaciona ou que ama, você tem que aprender a confessar. E se você pratica idolatria, se nós praticamos a idolatria, nós temos que aprender a chegar para Jesus e dizer: Jesus, me perdoe, porque eu tenho seguido outros ídolos que não é o Senhor na minha vida. Eu reconheço a minha idolatria e confesso ela a ti. Se você não confessar, não é suficiente. Você tem que aprender a confessar a idolatria. Aí diz assim: pastor, eu sei, mas como é que você... Você não disse antes que Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que quando a gente derruba um ídolo, aparece um outro ídolo no nosso coração, e sempre nós vamos ter ídolos no nosso coração? É por isso que você precisa todos os dias confessar o seu pecado a Jesus. Todos os dias você precisa chegar-se à cruz. E é isso a última coisa que eu quero dizer para vocês. Não basta apenas identificar os ídolos, não basta apenas confessar os seus ídolos a Jesus, mas você tem que olhar para a cruz. O que é interessante nesse texto está no versículo número 9, que eu não li, eu omiti de vocês esse versículo aqui, mas vamos ler, eu vou explicar para vocês direitinho. Diz assim no versículo 9, ainda dentro da analogia do povo de Israel: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, daqueles o povo de Deus estava no deserto, e por isso foram mortos pelas cobras. Alguns olham assim: que negócio é esse aí, pastor? Me explique. Pôr a paciência de Cristo quer dizer que Cristo estava lá no deserto com eles, porque Cristo, o incidente no deserto foi há muitos anos antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que o povo, quando estava murmurando e praticando idolatria no deserto, eles estavam colocando à prova a paciência de Cristo. E eles fizeram assim, e por isso foram mortos pelas cobras. Me explique isso. O que aconteceu foi o seguinte: o povo começou a praticar idolatria, a insatisfação, porque o coração deles estava insatisfeito com o Senhor. Veja bem, a idolatria deles era a insatisfação que eles tinham com o Senhor. E eles começaram a reclamar para Moisés: Moisés, esse Deus não resolve o problema da gente, Moisés, está muito quente aqui no deserto, são 50 graus, Moisés. Manda uma aguinha mais fresquinha, Moisés, manda não sei o quê. Aí Moisés chega para Deus: Deus, eu não aguento mais esse povo, reclama demais. Aí Deus diz assim: eu também não, tem uma solução, leva eles para aquele lugar ali. Aí levou para lá, para o lugar, daqui a pouco, meu amigo, só aquelas cobras naja. Tome a picar, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. Aí morre, Moisés! Aí Moisés, haha, vai reclamar agora da cobra. Tim, tim, tim, tim, tim. Moisés, as cobras agora, Moisés! Aí Moisés: Deus, olha, Deus, não era, não era na Vera, não, Deus. Não era na Vera, não, Deus. É só para assustar ele. Não, você não. É para detonar mesmo, vai. Morre tudinho aí. Mas Deus disse assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos uma solução aqui. Pega o bronze que vocês têm aí no acampamento, junta tudinho, e faz uma serpente de bronze, e pendura ela numa cruz, isso no deserto, há milhares de anos antes de Cristo. Pega, faz uma serpente de bronze, e pendura ela numa cruz. E coloca essa cruz no meio do lugar onde o povo está sendo mordido e sendo picado, e está morrendo. E quem olhar para essa bronze, essa serpente de bronze na cruz, irá ser curado. Mesmo que for picado pela cobra, se olhar para essa serpente de bronze na cruz no deserto, será curado. E eu sempre me perguntei por que que o povo tinha que olhar para uma serpente de bronze para ser curado. Uma serpente! Sabe por quê? A palavra de Deus diz que esse fato depois nos remete a Cristo. Que Cristo é como aquela serpente de bronze colocada numa cruz no meio do acampamento, para que todos aqueles que fossem mordidos por serpentes, ao olhar para Cristo, fossem sarados e curados. Porque na cruz eu devo enxergar lá o meu pecado. A mesma coisa que me mata, eu devo enxergar lá na cruz, porque o pecado nos mata. O salário do pecado é a morte. E se eu não chegar na cruz e não observar na cruz o meu pecado, se eu não observar na cruz o meu pecado de idolatria, eu jamais posso ser curado. Você vê, muitos de nós entendemos a cruz no cristianismo como apenas um amuleto supersticioso, ou como um símbolo que não tem muito valor. E a gente não entende o que de fato aconteceu na cruz. Na cruz, Jesus, ele levou o nosso pecado. E Jesus, ele reverte justamente a ação dos ídolos. Porque os ídolos, qual é a voz dos ídolos? Sacrifiquem no meu altar. Qual é a voz dos ídolos? Sacrifiquem no meu altar. Jesus, ele reverte. Sabe por quê? Porque ele diz assim: eu me sacrifico por você. Você não precisa se sacrificar por mim. Eu me sacrifico por você. Basta que você enxergue na cruz o seu pecado. Porque naquele momento na cruz, eu fui feito pecado por você. Enxergue na cruz lá o seu pecado. O seu pecado de idolatria. A sua traição que você pratica comigo todos os dias. É assim que nós fazemos com Deus. Nós praticamos traição com Ele todos os dias. Nós somos adúlteros para com Deus. E Deus não é um Deus que, se você reconhece o seu pecado, Ele vai dispensar uma punição sobre você, porque a punição já caiu sobre Jesus. Se você olhar na cruz e você enxergar lá o seu pecado de idolatria, que você todos os dias comete contra Deus, você tem cura, porque esse pecado já foi apagado, absolvido, a pena dele foi resolvida na cruz do Calvário. Olhe para a cruz. Resolveu o seu pecado de idolatria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos, ó Pai, que tu, de uma forma pré-existente, estavas lá no deserto, sendo exaltado. E, ó Pai, aquela cruz e aquela serpente de bronze era um símbolo de que tu apagarias e levarias as nossas transgressões e os nossos pecados. Senhor, nós hoje confessamos a nossa idolatria perante ti. E nós confessamos os nossos pecados. E nós te pedimos, Senhor, que hoje tu nos dê forças para amarmos mais a ti do que os nossos pecados. Em nome de Jesus.